E eu recebo aqui no estúdio o Licério Santos, ele que é empresário, né, no setor de turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu, está assumindo agora a vice-presidência no Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. Bom dia, Licério. Bom dia, ouvintes da RCI. Um prazer estar aqui falando das coisas do turismo da nossa cidade. Vocês que sempre abrem o espaço para o turismo, isso é muito bacana. E vamos falar um pouquinho sobre o CONTUR, né? Porque nesta semana agora, então, houve aí a escolha da nova diretoria e, no caso, né, o empresário Carlos Silva assumindo como presidente, você na vice-presidência, né? Como é que vai funcionar até? Quais são as prioridades aí para esse período que começa agora? Veja que o CONTUR é uma inteligência iguaçuense, pode-se dizer assim, né? Porque ali nós temos 33 entidades ligadas ao turismo, todas elas representadas com voz e voto. E o CONTUR tem a função de aconselhamento ao executivo, mas também ele é deliberativo. Então, é um organismo que tem uma função fundamental na legislação, no andamento do turismo na cidade, no planejamento e tudo mais. E o nosso amigo Carlos Silva, que tem grande experiência, é um homem de negócio, é um homem do turismo, um importante hoteleiro da cidade, e esteve à frente de uma das principais entidades, que é o Sindi Hotéis, durante muitos anos, onde ele fez uma brilhante gestão, inclusive com a construção daquele centro de treinamento que hoje abriga uma cozinha industrial, que está apta para colocar pessoas muito bem treinadas no mercado, e naturalmente que ele tem aí todos os requisitos de sobra para assumir o CONTUR e colocar essa entidade em evidência e cuidar dos assuntos do turismo da nossa cidade, né? E será uma composição aí que substitui, né, o Felipe Gonzalez e o Jaime Mendes. Vai até quando essa nova diretoria do CONTUR? O CONTUR, regimentalmente, ele tem a seguinte norma. São mandatos de um ano com possibilidade de reeleição por mais um, né? Então, essa diretoria, ela assume agora e fica até junho do ano que vem. E aí existe a possibilidade de reeleição, se assim o grupo desejar, né? E quais serão, até falando aí, né, de desafios para esse período? Porque a gente observa, por exemplo, há questões como a própria regulamentação dos aplicativos de transporte aqui na região de fronteira, duplicação da BR-469, enfim, o que é que vocês estão vendo até num horizonte próximo aí de questões que precisam ser debatidas e resolvidas até no CONTUR? Todos os assuntos que geram qualquer tipo de polêmica ou que precisem de regulamentação, eles acabam passando pelo CONTUR, da mesma forma que a lei dos aplicativos também passou pelo CONTUR e foi analisada, o projeto de lei foi analisado e encaminhado na sequência para o executivo, né, para o nosso prefeito Chico Brasileiro. E hoje, já depois de audiência pública, de muitas discussões, agora está numa fase onde esse projeto de lei recebeu algumas emendas e a gente espera que ele consiga entrar na pauta de votação, pelo menos de primeira e segunda, votação ainda antes do recesso, né? A gente tem acompanhado ali com a Câmara qual é a agenda e estamos aí, de certa forma, até ansiosos, porque é premente, é necessário que a gente dê oportunidade de quem trabalha com esses aplicativos que ele entre na legalidade, né? E que os órgãos de fiscalização tenham autonomia para fiscalizar e coibir qualquer exagero e, ao mesmo tempo, proteger aqueles que estão devidamente regulamentados. Então, para nós, foi um trabalho assim, bastante forte do CONTUR, do Sindetur, que a gente representa, e outras entidades também, e a gente tem assim, essa previsão e está bem ansioso que se resolva logo isso para dar uma certa tranquilidade no setor de transporte e de turismo da cidade. E até a própria questão dos free shops também, a gente acompanha que é um assunto que pode ter impacto direto para o turismo aqui de Foz do Iguaçu e esperamos também que seja um impacto positivo. Nós já conversamos com vários dirigentes de várias associações aqui no Manhã RCI, já falamos com o pessoal, por exemplo, da CIF, Sindi Lojas, do Codefós também. O CONTUR tem acompanhado essas discussões sobre os free shops? Muito de perto, muito proximamente a gente tem acompanhado desde que saiu a resolução a lei, na verdade, dos free shops com as resoluções da Receita Federal. Inclusive, tivemos por algumas vezes em Brasília, representando o Sindetur e Contur, onde foram discutidos, e hoje já está mais madura essa discussão. Mas ainda assim, não o suficiente para dar segurança para o investidor, segurança para o empresário local, de qual vai ser a regra. Ainda assim, carece de normatização e regulamentação por parte da Receita Federal. Hoje, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos uma grande discussão por duas entidades assim, muito sérias e totalmente comprometidos com o desenvolvimento da cidade, que divergem pequenos pontos que a gente não tem dúvida que é irrelevante se a gente pensar no todo, como a cidade realmente precisa se adequar a essa nova modalidade, vamos dizer assim, de comércio, e que gerou uma expectativa, e é natural. Foz do Iguaçu é uma cidade de ciclos, e esse aí seguramente será mais um ciclo que Foz do Iguaçu vai estar enfrentando. Inicialmente deve ter algum percalço, mas seguramente é para o desenvolvimento da cidade, deve gerar novos empregos, deve gerar mais receita e renda, mais impostos, mais qualidade de vida para o nosso cidadão iguaçuense. Pois é, realmente é um tema que precisa, né, ser debatido pela sociedade Foz do Iguaçu. Agora, outra questão em que a gente até acompanha sempre, que o Contur, juntamente com os órgãos públicos, acaba se mobilizando muitas vezes em defesa de bandeiras aqui de Foz do Iguaçu e vai lá com seus representantes até Brasília, até Curitiba. Essa questão da duplicação da BR-469, né, que havia um recurso disponível no orçamento da União para, quem sabe, começar as obras esse ano, e desse recurso de 50 milhões, o governo acabou retirando aí mais de 43 milhões nesse último pacote de cortes. Como é que vocês estão acompanhando, monitorando também essa situação? Olha, eu acho que isso aí pegou a cidade toda, assim, no momento de euforia, que a gente estava tão seguro, que tivemos várias conquistas, como a duplicação da 469, o trevo da Costa e Silva, a ampliação do aeroporto. Então, assim, um momento muito positivo e resultado de anos de luta, sabe? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa. A gente lamenta que o governo federal tenha usado, e no meu ponto de vista, o governo federal usou mesmo a situação dos caminhoneiros para cortar a verba não só de Foz do Iguaçu, mas como do Brasil inteiro, como se essas destinações de recursos fossem a salvaguarda para a questão de combustível. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí foi uma manobra, mais uma vez, uma manobra do governo federal, sem perceber e sem olhar realmente a importância dessas obras para as cidades brasileiras. E no que tange a Foz do Iguaçu, é chovendo molhado para dizer o quanto é importante a duplicação da 469. Mas não é batalha perdida, não. A gente tem articulado, foi conversado com a governadora, ela está sensível a isso, ela está preocupada e articulando também com alguns deputados. Na própria CIF a gente tem debatido sobre essas questões, e naturalmente que no plano do Contur isso é assunto de pauta permanente. A gente espera que tenhamos uma força para sensibilizar aí as nossas bancadas para que reverta essa situação ainda este ano, mas não é batalha perdida, não. Contur, que reúne, né, entidades que representam o turismo aqui de Foz do Iguaçu, e tem pelo menos reuniões mensais, né? Como é que funciona internamente? A agenda é pelo menos uma reunião mensal, e ela acontece de forma organizada, onde são deliberados vários assuntos, e quando tem alguma coisa assim mais importante, que se tem a necessidade de assembleias e reuniões extraordinárias, isso é convocado e o colegiado sempre comparece, né? Porque a gente tem sempre muitos assuntos. Veja que nós temos aí, vamos chamar assim, de dever de casa imediato para tratar sobre a lei de eventos, porque hoje os eventos de Foz do Iguaçu, eles são regulados por decreto. E é público, e a gente tem dito que, na verdade, não é em favor, ele é contra a cidade. A regulamentação de eventos hoje que nós temos em Foz do Iguaçu joga contra o time. Ela afasta os eventos de Foz do Iguaçu, ela empurra os eventos para outras cidades, justamente pela quantia de burocracia e taxas que a gente tem. Então, esse é um assunto que seguramente o nosso presidente Carlos Silva vai levar com muita responsabilidade e seriedade, reunir o setor, reunir as entidades como o Convention Bureau, Sindibiro e Sindhotéis e Sindetur, que são entidades intimamente ligadas ao tema, e a gente espera que aí até o final do ano a gente tenha regulamentado uma lei que trate especificamente de incentivo de eventos e não de punição de eventos, né? Nós queremos mais eventos para a cidade. Você veja que há poucos dias tivemos um grande evento aqui na cidade, e aí movimenta, mês de maio e junho, que é o mês mais fraco de movimento na cidade, quando você tem um evento, dá uma equilibrada, vamos dizer assim, no nosso PIB iguaçuense. E a gente tem que levar isso aí com muita, muita cautela, mas especialmente com muita responsabilidade. Foz do Iguaçu tem que ter uma conotação comercial, usar a lei de eventos para que tenha vantagem comercial para quem quer vir aqui fazer seus eventos, e não o que acontece hoje, que é uma punição para quem quer vir aqui fazer seu evento. E olha, nós desejamos aqui sucesso a você, Licério Santos, também ao Carlos Silva aí, nessa condução, né, da presidência e vice-presidência, né, do Contur para o próximo período, e agradeço aqui a sua disponibilidade de vir conversar aqui com os ouvintes nesta manhã. Nós que agradecemos aí você deixar sempre os microfones abertos aí para as coisas do turismo da cidade, e parabenizamos até porque a gente nunca é muito falar que o turismo é de fato a força motriz da cidade. Quando o turismo funciona, a cidade toda funciona. Então, novos empreendimentos, grandes investimentos, aí nós estamos com mais 4 hotéis praticamente concluídos e deve chegar aí a mais 1.000 apartamentos novos, e isso aí naturalmente que movimenta toda a cidade, né?